O patrão resolve chamar o seu funcionário novo para uma conversa. Opa, pode entrar. Pois não, seu Luiz, pode falar. Opa, então, é sobre isso mesmo que eu queria falar. É, você que tá começando agora nosso restaurante, a gente tem aqui uma norma diferente de tratar o pessoal aqui, certo? É, como você falou no começo, eu não sou o seu Luiz. A partir de agora o senhor me chame de seu Mendonça. Todos os outros garçons, o Ribeiro, o Matos, o Souza, todos eles também são conhecidos pelo sobrenome e você também vai ser chamado assim, certo? Qual que é o seu nome, garoto? João Paixão. Ah, tá bom, João. Pode ir embora.